direto para Pituba, o Jair, o Lima Papa Mike. Papai Romeu Charlie Fox e Juliette, apoio ideal para o Odixan 236, confia? Quem está autorizado para o Odixan? E o estimado é 17710. Em que novembro Mike irá fazer toque remetido em Veracruz? Sente frequência livre para a coordenação. 25 Centro Recife, ano 2685, alternativa 25.45. Foi profissional, 6285. Afirmativo, a frequência primária 2685, secundária 3345. Desculpa, eu não copiei não, pode repetir profissional, 6285. 6225, afirmativo. Chame o Centro Recife, na frequência 12685, alternativa 25.45. 6285, alterna 1245, chame 6285. 1923, chame o Centro Recife, frequência 1251, alterna 3325. 251-3325, bom, 9823. 359, fazer 5 pedidos solos para guardar tráfego da companhia passada para guarda no táxi e apoie e está subsidiado. 3859. Lima Papa Mike. Eu sigo o Lima Papa Mike. Vai fazer um sobrevoo no aeroclube, senhora? Tentou manter o marcador externo após irá voar, manter a linha do litoral para o aeroclube. Mantenha essa proa e após marcador externo, linha do litoral, aeroclube. 0 graus, 11 nós. Decolagem, 0 graus, tá? Primeiramente. Táxi Alfa, manterá antes da Táxi 3 Juliette, ao chegar 63 do número. Táxi 3304, nós temos 8 pontos a bordo, 4 horas e 50, alternando com... São 3304, táxi via Índia Alfa, no ponto 0, Doma 0, Torre 1186, ajuste no 021, bom dia. Ainda não. Se você entrar em contato com a IESC, eu tenho plano agora por falta de autorização do centro. Só um minuto. O Chanel 6312 tem livre para o estacionamento de 190, sem contato. Rumo norte, aguardando proa de buraquinho, ok? Sim, vai curvar a direita, vai aguardar instruções, vem de November Alpha. Plano 3663, decolado aos 25, chame o controle, 1208. 08-063. Início é o número 3, vai aguardar para o segundo, iniciar o táxi, após a para ingresso no voo 4, poder ser direito. 3, o Nuno, manterá antes da Táxi 2 Juliette. Decolagem 150 graus, 109. Decolagem 3. Alfa no cruzamento da 10028. Autorizado, cruzamento da final da 10, Índia November Alfa. Na presente, tome proa de Interlagos, ok? Proa de Interlagos, portão Interlagos. E aguarde transferência, comunicações. Proa de Interlagos, está visual com o triplo da colagem, Índia November Alfa. Escuta do controle. Escuta do mesmo. Parte de 5000, gol 1-888. Gol 1-888, desça para 2000 pés, o ajuste 1021, autorizado final LS, reporte habilitado. Autorizado o procedimento, reporte habilitado 1-888. voo no 982, estabilizado? 982, estabilizando localizador. Torre 18 decimal 6. Torre 18 manhã, 982. Índia November Alpha, aguarde transferência, ok? Comunicações. Vou aguardar transferência, Índia November Alpha. Muito bom dia, o 35221. 35221, contato radar, vou para o 200, sai da árvore. Passeio da árvore. A senhora tira a restrição, senhora, das 15 milhas, estamos a 110. Entendi. Obrigado, senhora. Controle 3663, cruzando 060, quando possível, coordenar a prova de bridge. Sim, está 3663, aguarde a coordenação. Controle Salvador, bom dia, 35414. 5494, a sua identificação. 5494. Salvador recebeu 6312? Negativo, só um minuto. 08, controle Salvador, de November Alpha, só retorno. Para o táxi, 717 a bordo, 330 na sala alternada. 2, contato livre até através de 25. Aguarda tráfego da TAM, outra vez 24 também de Tratarte, segue como número 2. Enquanto espera dar no 0, com 1186, ajusta no 021, vou chamar 63, 12. Vou chamar 63 no 1, vai aguardar, passagem no parte do tráfego da companhia e após o ingresso do Juliette para o 2003. Após o tráfego da companhia, livre ingresso, Juliette para o 3319. Arquivo 414. Está a 72 milhas sudeste de Salvador, voe Mari e aguarde para descida. 5414 na proa de Mari e aguardando para descida. 3663 autorizado, vou abrir. Mano Brejo, 3663. Solicita regresso para a Serra em Jack Índia. Aqui, mantendo 510 na linha litoral, autorizado voar Serra em Jack Índia. Solicita pro direto, se possível, está na vertical do aeroclube. Sente, passando pelo marcador externo, mantendo 510. Tem deferido externo, mantendo 510, o Lima, Papa Mãe. O Xander 6312 vai aguardar o tráfego da companhia em direção ao site para segue 3 e após prossegue até o ponto de espera do aluguel. 982 no solo aos 30, libere na taxiway Eco e chame o solo em 1219. Eco 219, obrigado por chegar. Solo Salvador, muito bom dia, voo 982, e voa na Eco na frente. Voo 982, taxa de Alfa, montanha de Juliette. Alfa, Cidade Juliette, voo 982. 1888, para sua informação, helicóptero mantendo 510 antes do marcado listear. Já no glide, 1888. 1888, copiou a informação do controle? Copiei sim, helicóptero. Chame torre 18 decimal 6. 18 mesmo. Alfa, o 3304 vai aguardar mais um minuto para decolagem, ok? Para aumentar a separação com a TR da Trip na mesma subida à frente. Papatri por Romeu Lima, cópia. Papatri por Romeu Lima para Terra November F Yankee, autorizado nível 080, decola da Pistoma 7 com primeira curva à direita na saída Arbor. Controle Salvador 120.8, todo 186, aciona 5402. Papatri por Romeu Lima. Com o Romeu Lima, com o Pintel, e o Fátio? Torre, eu vou no 888, final do 10, baixo e travão. Então, 3304, livre decolar, 130 graus, 10 nós. Dando a rolagem, 10. Número 506, áudio 021, no reporte Paripe. Número 506. Alfa, para sua informação, o Charlie 150 está a 6 milhas mantendo no meu pé, no corredor forte. Paciente, sem visual, o Índio Liberal para prosseguir para o estado forte, seguindo a linha da praia. Papá Romeu Charlie, Foxy Juliette. Chama o seu 3C, frequência 1251, na alterna 3325. Uno 3325, Charles Foxilete. Bom dia, controle 3304, TAN transfere, passando 2000 pés. TAN 3304, contato radar, suba para o 380 na saída Arbor. Arbor 380, nível 3304. C5494, reporte no Endel para descida. Papa Mike visual com Serra e Zé Quinca. Papa Mike, frequência livre. Livre, até daqui a pouco. Lima, Papa Mike. Fala, amigo. No 888, solo 35, libere na Foxtrot, ao livrar, chame o solo 1219. Ao livrar 219. Sou Mike Quebec, autorizado. Doutora, Dom 1888, livrão. Sou 1888, táxi via Juliette, 606. Juliette, até o número. Só quatro reposte no Delta desse. Faz 5 dias, você fala que é 4. Gente. E 59, livre de decolar, 1 no 30 graus, 11 nós. 2 anos de colar, 1 no 0, 3 graus. Charlie 312, ali mantém após o tanto. Ali mantém após o tanto. É 312, copiou? Está autorizado voo Eletra na presente. 304 ao controle. Prossiga. Autorizado voo Eletra na presente. Eletra na proa, grato. Bom dia, tem 38 com nós. Bom dia, bom voo. Turno 4, está livrando 130. Gente, desça para o 050, ajuste ao no 021. Descendo para o 050, ajustado 1021. Senhores, Salvador, tem 3859, decolou a Arbor. 3859, contato radar, descendo para o 360, perfil da Arbor. Perfil da Arbor, 360, tá, 3859. Bravo, Kiruís, que está ciente do tráfego. O corredor pode manter no meu pé, já não traz, já não tem zero. Alfa, autorizado 1.500, sua gestão 1.021. Oxenéia 6312, livre de decolagem, 1.40 graus, 1.09. Livre de decolagem, 6312. Papá, triplo, Romeu Lima, livre acionar no pátio 5, chama para o TAC. Mike Tango, confirma qual o tipo de equipamento. E foi só quantas milhas está passado de Salvador? Objeto 729, autorizado, como está? Camarada, está aqui. Ingressar no corredor forte, para sua informação, temos dois tráfegos no corredor forte, um mantendo 1.500 e outro mantendo 1.000 pés. Os dois são em charge 150. 312, decolado aos 40, chame o controle 1208, bom dia. 208, bom dia, Sonar 6312. 8, alterno 360. 288, 360, bom dia. Controle visual para o campo, Vitor, Mike Quebec. Mike Quebec, torre 1-8, décimo amanhã. Mike Quebec. 5-2-2, dando o controle de Salvador. Prossiga. Centro, Recife, 1-2-8-8, alterno 2-6-0. 2-6-2-2-6-0, obrigado, bom trabalho. Controle, controle de Salvador, na chegada da Mari, desça para o 0-5-0. Mari, descendo para o 050, acelera 6250. Trip 5494, desça para 2.000 pés, ajuste 1021. Autorizado final NS, após estabilizado localizador. Autorizado 2.000 pés, ajustado 1021. Reportará estabilizado localizador Trip 5414. Antônio, acelera 6312, decolou, não estou escutando. Na 63, zona 2, contato radar, subo para o 350 na saída PUCA. Saída PUCA, 350, 63. Autorizado, voa Elefa na presente. Elefa na presente, 3259. Agora Aracaju, achou na 6312? Agora está na sosa na 6312. Base a coordenação, o Xanem é 3, zona 2. Escuta. E Mike Tango é o controle? É, os ouvinões. Autorizado pouso no 7, Itamar, Quebec. Gente, estão mantendo um corredor forte após o intervalo. Reporte visual com os tráfegos no corredor forte. Manter o corredor forte a 710 após o forte, vai ingressar no corredor Interlagos. Reporte visual com os tráfegos no corredor forte, um a 1.500, outro a 1.000 pés. Mike Tango, com essa informação, o tráfego está a 6 milhas no corredor forte e o outro está a 12. Está no sentido oposto. Xanem 3102, autorizado voar Aracaju. Voar E Luiz, que está, vai ir a retornar para Salvador? O aeronave que pousou, efetuou o backtrack, vai seguir e chama a ninhada e pronto, não sente. O Romeu Rui Lima. 1-0-2-1, bom dia. Bate 1 no Indy Alpha, 1-0-2-1, ponte espera 2-2-6, excelente dia, um bom fim de semana. Vou começar a aeronave. 8-2-6-0. 288-260, 3859, grato, bom dia. Da Elmeda Bridge, provavelmente, vou confirmar aqui, por favor. Torre 198.6. 198.6, bom dia. Bom dia, bom dia. Bom dia, Trip 5414. 1-1, pronto para cópia? Pronto. O senhor Lenz é 3-1-1 para Guarulhos, autorizado em 3-6-0, decola da pistola 0, segura curva direita na saída da Elmeda Bridge, também 1-1-6, trava até o Zulu, direto 3 e direto 4. Controle Salvador 1208, pouso 1186, aciona 5167, o senhor Lenz é 3-1-1. Xanem 3-1-1, qual é a sua missão para o seu Trip 514 no externo, baixar travado. 514 ao autorizado pouso, zona 0, 150 com 10 ondas. 25.45. 2685, 2545, Xanar 6312, obrigado. 150 com 10. 514. É 29, mantém o ponto de espera. O Romeu Lima, mantenha a posição estimada por 3 minutos. Aeronaves na frequência do solo, chequem o equipamento de rádio, bom dia. 6729, ali mantém, cabeceira no zero. Solo 50, direita, solo 2019. 514. Solo 5414. 5414, táxi via Alfa Kilo Pat 3, posição 5. Alfa Kilo Pat 3, posição 5, 5414. Lima, decolado 50, controle em 20, décima 8. É bom? Tráfico Luiz, que é a porta rotatória, tem um tráfico final das milhas para o pouso, estão zero. Bom dia, Romeu, Romeu Lima. Vim para o controle? Romeu, Romeu Lima, bom dia, na saída da água, na saída. Meu Romeu Lima, na saída A, próximo para o 080, assim que possível confirme a proa ideal para o destino e estimado para o pouso. A proa é 281, estimado no 300. Agora estamos, estimado... 1, 3, 1, 3.